Clube 17, fábrica de madeira. MTCS. Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo. Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo. Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, fudendo. Eu catucando ela gemendo, eu catucando ela gemendo, eu catucando ela gemendo, eu catucando ela gemendo, e eu fudendo, fudendo, fudendo. MTCS. Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo. Meia-noite e eu sumi, o couro tá comendo. Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, e eu fudendo, fudendo, fudendo, fudendo, e eu fudendo. Eu catucando ela gemendo, eu catucando.